Bom dia, meninos. Bom dia. Vamos fazer a chamada. Nós temos uma aula muito importante hoje, que é uma aula de história. Daniel? Presente. Tomás? Presente. Bertrand? Presente. André? Presente. Danusa? Presente. Alexandre? Presente. Foi mal, desculpa, mestre. Cheguei atrasado, mas... Mas o que aconteceu? Não, o tênis não secou, eu tava botando a geladeira, faltou luz. Isso não é desculpa. Como não é desculpa? Eu e o ônibus? Isso não é desculpa. Não, mas por quê, mestre? É desculpa. Você estava avisado ontem que a aula hoje era muito importante. Era a aula sobre os índios. Há 500 anos eram 5 milhões de índios felizes no Brasil. Cada um em sua oca, cada oca em sua taba, cada taba em sua mata. Cada rio, cada peixe, cada bicho, bicho. Um por todos, todo mundo nu. Cada um na sua. Viviam todos muito bem. Cada um na sua. Ninguém falava mal de ninguém. Cada um na sua. Todo mundo nu. Cada um. Tudo bem. Boto, tamanduá, coca, curipitu, jacarandá, anta, cajá, curumim, arara, arara, arara, jaguatirica, mandioca, jiboia, jacaré, Vitória Régia, Timaia. Cada um na sua. Sem roubo. Cada um na sua. Sem falcatrua. Cada um na sua. Ninguém passava a mão na bunda de ninguém. Cada um. Pode crer. Hey. Hoje são 250 mil, mataram milhões de tristeza e solidão. Na bala, no chicote, na humilhação. Foi queimado vivo quando dormiu. Índio comeu peixe poluído do rio. Índio quer saber se chega o ano 2000. Índio vem morar numa favela do rio. Numa favela do rio. Numa favela do rio. Cai a foto, bicho. Cai a foto, bicho. Guarani. Dedicamos essa música ao índio Pataxó, Galdino, índio Pataxó, que morreu pelas mãos de uns meninos mimados do Distrito Federal. Só Deus sabe o motivo pelo qual eles não foram condenados. Cada um na sua. Eles não foram condenados. Cada um na sua. Ninguém tocou no assunto. Cada um na sua. No final ficou todo mundo. Cada um. Cada um na sua. Cada um, cada um. na sua.